Na BR-324, 500 pés, visual. Cruzamento entre Duna e Simbra, hotel Romeu Gomes. Ok. Xenemia 355, nada é o Leda Montiva. Lanchoner 6355, contato radar, suba para o 360, saída da EL. 360 da EL, Xenemia 6355. Hotel Romeu Golf, reporta, iniciando sobrevoo na área. Botará, iniciando sobrevoo, hotel Romeu Golf. Voltando 3145 para o Zaque, com o PLV 143, com a autonomia de 342, altera a cabina. Livre táxi 3145, táxi India Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 118.95, ajuste 1093, 3145, viagem. Autorizado o táxi India Alpha até o ponto de espera da 10, para o lado 8952, ponto de espera contra a Zaque. Gol no 169, segue o Airbus da TAM até o ponto de espera via India Alpha. No ponto de espera 1895, 1003 no ajuste. Uma boa viagem. Prossegue, ponto de espera 295, gol no 169. Juliette Bravo Delta, após o gol, ingresse no Grande Pátio. Ingresse na Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento da pista auxiliar. Tá, Daniel, obrigado. Azul 4206, desça para 2000 pés, ajuste 1093, está livre LS, reporta o localizador. Sente 1000, report established, 4206, Azul. Entre no máximo a 500 pés até o Romeu Golf devido a tráfego na aproximação. Entre no máximo 500 pés até o Romeu Golf. Uno 869, início de redução para Uno 709, saí com o número 2 na aproximação. Uno 701869. Peugeot 45 autorizado, linha de decolar, vento 080 graus, 5 nós. A linha decola, Uno 0. Foi gol 1 no 69, com espera no 0 pronto. Gente, mantém a posição. Mantém. Salvador, 1869. 1869 da Civia, para 2000, ajuste 1013. 1869. Civia 2869. Establish Azul 4206. Azul 4206, complete final call tower 118.95. 1895, so long, 4206. Tower, Kid Esperno, Azul 4206, on the final 7.6 miles. Chamamos para o táxi 2231. Reportaremos para o táxi 2231. Azul 4206. E 1895 para o cruzamento da 1735. senhor ligou 869? 8. 2000, livre interceptado. É, aparece no TQS um tráfego 2000 abaixo, mais ou menos sobre Duna. Poderia informar? Afirmativo. O tráfego é um Robson 44 acertando sobrevoo nas proximidades de Duna. Agora 400 pés se interferir com a aproximação do Golo 869. Sim, já está interceptando o localizador agora. Golo 869 já avisou o Golo 0. Completa sinal, torre 1895 com pouso. 1895 com pouso. Controle Salvador, Dan 3145. Dan 3145, contato radar, siga para o 360, saída da El. 360, saída da El, solicita por de medida. Após 2000 autorizado, correção. Cruzando agora 2500 pés, autorizado a prejuízo da El. Prejuízo da El, Dan 3145. Para o táxi, passarelo 2231 com 70 a bordo, 5 horas e 20, alterna Brasília. 231, livre táxi, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste no 013, boa viagem. 1013, no ponto de espera 1895, graças, uma boa tarde a todos, um bom trabalho. Salvador, boa tarde, Jornal 869. 869, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Guarda 969. Azul 406, solo 50, direito 219 no solo. 219. Copiando 1251, 13325, obrigado, viu? Boa tarde, hoje na 6355. O 080 graus, 89, pista 10. Livre, pouso 1-0, 869. Após a aeronave nacional, o Gol 169 está autorizado a olhar, aliás? Afirma, aguarde a passagem. Confirma? Afirma, aguarde a autorização de alinhamento após a aeronave. Ok. Autorizado, o número 69, ele é mantém o 0. Autorizado, igual o número 69. Torre Salvador, boa tarde. Passarelo 2231, no ponto de espera da 1-0, pronto. 6, mantém o ponto de espera. Vai manter 2231. Do 4206, ingressa Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 4206. Solo ao 52, direito 219, solo. 219, 269. Colono 69, aliado e pronto. 1169, autorizado a decolar. Vento 080 graus, 59. Tenho decolagem da 10, gol 1169. 869, boa tarde, táxi via Alfa, reporte no Juliette. 40 Juliette, 869. Alfa, Juliette, Romeu, prossiga. Oi, boa tarde, tá bom, cara. Da MEI 44, 3 a bordo, solicitou 080, Petro Alvina. A 129, pronto para a bordo. Ok, o Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu, Salvador, Petrolina, autorizado 080, conforme rota, decola pista no 7, curva à esquerda, saída Momo, após direto Petrolina, controle 120, 18, transponda 5177, o Alfa, Juliette Romeu. Positivo, Petrolina 080, decola da 17, esquerda, saída Momo. 1208, controle 5177, no transporte, Alfa Juliette, Romeu. No pátio 4, 3 a bordo, chame a torre 1895, ajuste no 0, no 3, boa viagem. Boa tarde, Papa Romeu, Alfa Juliette, Romeu, para acionamento e impacto. Sente autorizado, chame táxi, Romeu. Romeu. Coluno 69, decola, o 54, controle 120, 18. 208, com 1169. Passarei 2231, livre decolar, 060 graus, 620. Livre decolagem 2231. Sando, 1500. Ou 1169, contato radar, comando 360, saída da EL. 360 da EL. Solicita a proa de morte, com 1169. 1169, vou direto da EL. Da EL, obrigado. Juliette, 1869, ingressa Juliette, portão 612. 62, tá autorizado, chama para ingresso no 7, Romeu. 2231, decola o 56, controle 120, decimal 8. 1208, grátis, uma boa tarde, bom trabalho, 2231. Controle, Salvador, boa tarde, é o passarelo 2231. Apele 2231, contato radar, lotar 1160, saída Momo. 1160 na Momo, informa que não cumpre as restrições da carta. Gente, o passarei 2231 após 2000 pés, voa direto Momo. Após 2000 direto Momo, restrito a 3000, pode prosseguir na subida. Em restrição, suba até 1160. 1160, 2231. São 3145, Recife, 251, alternam 3325. Controle 1169, aguardando o monte quando possível. Gente. de Romeu, está pronto, ponto de parada 107. Atualizado, ingresso e decolagem, Romeu, vento 080 graus, 5 nós. Romeu. Bom, 3190, sendo identificação, autorizado chegada Mari, desça e mantenha o 050. Chegada Mari, desce 050, tá? 3190. Siga até o Rondô Golf. Tá, agora comprou o Whisky 500 pés para a cidade baixa, perto do porto. Bem, este rapaz iniciando sobre voo até o Rondô Golf. Muito boa tarde, esse é o Azul 272591, Centro da Alfa, Proteção Vitória, pronto para cópia. 2591, autorizado Salvador Vitória, 160, Golf 677. Decola pista 10, curva à direita, saída Coral, controle 120-8, transponda 5417, o Azul 2591. 160, autorizado para a Vitória, decolada 10, curva direita, Coral subida na Golf 677. Estamos controlando o Itaísmo 8, no transponde 5417. E pronto, 2591. Portará, obrigado. Voo número 69, Recife 251, alterno 3325, bom voo. 351, 3325, obrigado. 002000, chama o controle 120, decima 8, Romeu. Romeu, muito boa tarde. Alfa Juliette Romeu, contato radar, suba para o 080, saída bomba. Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, quando possível, chamar de pouso. Onde, tio? Gente, até o meu Golf. O estilo pouso 1840. Confirme? Última forma. 2040, o Alfa Juliette Romeu. 2040. Terra no Golfo. Ok. controle, o Alfa Juliette Romeo. Salvador, boa noite, Azul 69 de noite, informação Alfa. Azul 69 no 8, acima identificação, autorizada a chegada a Mário, desse mantém o 060. Esse 060, chegada a Mário, Azul 69 no 8. Controle, o Alfa Juliette Romeo. Prossiga, Alfa Juliette Romeo. 2100, o seu estima o pouso. Esse 2100. Alfa Juliette Romeo, voa direto Momo. Direto Momo, Alfa Juliette Romeo. Autoriza direto Duna para o TAN 3190. TAN 3190, desça para 2000 pés, ajustando a 0 no 3, autorizado para o de Duna, reporta localizador. 2000 na 0 no 3, para o de Duna, TAN 3190. Azul, meia-noite de noite, felicita para o de Duna. O que, Mi? Meia-noite de noite, felicita para o de Duna. Contei a chegada número 2. Sim. 3-1, passando o Momo. Quando possível, por gentileza, barreiras. A gente aguarde coordenação. Vai aguardar 2-2-3-1. Boa tarde, Oceané 6210, transfere descida para 1-0. Oceané 6210, identifica a chegada a Mari, desce até o 070. Identificou Para 2231, autorizado direto Barreiras. Direto Barreiras, 2231, grato. aqui é a Corrida 10, possível. Tá ok, tá autorizado, chame para ingresso na pista. Controle, está presente, autoriza a aprovar o destino? Alfa Juliette Romeu? Autorizado. Romeu. Gente, o Hotel Romeu Golf irá fazer sobrevoo aí na área. Alguma estação estava prendendo a nossa frequência aqui. Está autorizado, tá? Chama para ingresso no sede. Estava travando alguma coisa, mas ela liberou. A 3190 completa a final torre, 1895. 1895, né? 3190. Oi, Salvador, boa tarde. Está 3190, final da 1-0, baixar trabalho. 3190, gente, livre pouso, pistão no zero, vento 1-0 graus, 5 mais. Livre pouso, pistão no zero, está 3190. Em o pésimo 013, azul 692. No Recife, 1288, alterna 1353. Recife, 1288, 1353, 22, 31 grato, boa. 090, solo aos 14, vibra à direita, chama 211 no solo. Professor, muito boa tarde para 3190, vibrando. Desça para 2000, ajuste no 013 e calibre LS a porta localizador. No 013, descida para 2000, autorizado para 2690. Noite final, pista no zero, estabilizando. Bota final, torre 1895. 1895, obrigado. Drone, o hotel Romeo Golf, na região Iguatemi, vai sobrevoar a paralela 500 pés. Controle, gol 966, boa. Passando 200 para 150, formação alfa. Azul 6998, estabilizou? Que livre pouso, vento 090 graus, 5 nós. Livre pouso, azul 699. 8, controle Salvador. Transmissão às cegas pro azul 6998, torre 1895. 1166, sendo identificação autorizada a chegada, Mário, desça até 050. 050, 1166. Juliette, Romeu, vai acender para uma centena. Autorizado, uma Juliette, 3190. 3190, táxi via Juliette, portão 5. Juliette para 05, 3190. Para pushback, acionamento azul 2591. No pátio 3 autorizado, chame táxi. Eu vou trocar táxi, azul 2591. Após tudo, autoriza o ILS para o 6290. 6390, está livre LS, reporta localizador. Livre LS, vai reportar estabilizado, Oxa, né? 6290. Controle, o Papai Romeu Hotel Romeu Golf, livra sobrevoo, retorna para a imagem. Gente, cruzamento entre Duna e Simbra, reporta visual com placa de pouso. Controle, escuta do Hotel Romeu Golf. Afirmativo, Hotel Romeu Golf, cruzamento entre Duna e Simbra, reporta visual com placa de pouso. Controle, visual do Hotel Romeu Golf. Controle, o 966, pode voar a Duna, tem algumas formações de esquerda aí próxima a Itaca. Livre desvios, no 66, reporta o termo de desvios com novas instruções. Sim. Contra Salvador, boa tarde, mando 645, está com informação alta. Mando 645, assina identificação, autorizada a chegada bom, se desça para 4000, ajuste 1013. 4013, mando 645, chegada bom. Localizador, acionar 6210. 1895. 1895. Solo Salvador, boa noite, Azul 6908, livrou no Sul. 6908, taxi via Alfa, reporte Sr. Juliette. Via Alfa, reportante Sr. Juliette, 6908. Pistão 0, vento 090 graus, 3 nós. Eu repouso 90, Chanel 62, 90. Para início de táxi, o Azul 2591. 22 a bordo, 5 horas de autonomia, alternado por seguro. 2591, livre táxi, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste 1093, boa viagem. Livre táxi, ponto de espera 1019, 18954. Azul 2591. 11, desça para o 050 e reduza para 2509, número 3 na aproximação. Afirmativo, 250 nós, confere. De passagem, aeronave da Azul, o Trip, à sua esquerda, após prossegue Juliette, porção 9. E após o Trip, prossegue Juliette, porção 9, Azul 6908. Gente, gol no 166, desça para 2000 pés e reporta o término de desvio. Ajuste no 0 no 3. 2000, reportará o término de desvio. O ideal é para o agidor. O 2591, autorizado, né? Manter a pista no 0. Ingresso ali, mantendo. O 2591. Enche e tem frequência livre até o meu Golf. Livre, Golf, graças. Torre ao meu até o meu Golf. Até o meu Golf, Cecília. Cajazeiras, visual com RMAR. Frequência enche até o meu Golf. Informe no solo da RMAR. Caso possível, vento em Salvador 080 graus, 3 mais. Informará no solo da RMAR o até o meu Golf. E Bruno Fox, Oceanair 62, eu mandando. 6200, solos 24, 211 no solo. 1211, Oceanair 62, mandando. Azul 2591, no livre decolar, vento 080 graus, 3 nós. Iniciando, Azul 2591. É 210, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, Oceanair 62, mandando. No 66 já não precisa mais desvio. Gente, o número 66 está livre LS, aponta localizador, o número 66. Gente, livre LS, o número 66. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Escuta pra cima. Agora 40 milhas de Salvador, mantenha o nível 100, Recife, 12545, até no 2685. 2545, 2685. 2087, obrigado. Controle Salvador, é o Azul 2591, boa tarde. Azul 2591, contato radar, suba para 160, a saída Coral. Coral, cedendo para 160, Azul 2591. Controle, é o Azul 2791? Confirme? É o Azul 2591, estou sentindo a presente Marco Coral. Autorizado. Da presente Coral, obrigado, Azul 2591. 10, ingresso Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 6290. Estabilizou a minha LS, Campo Avista, ou no 66? O no 66 completa com a torre 1895. 1895, o no 66. Salvador, no 66, 2 milhas, 1,5 do externo, visual, baixo travão. Seixo no 66, livre pouso, pista 10. Vento 070 graus, 3 nós, pista um pouco molhada. Sim, livre pouso, 1-0, no 66. A saída seria saída Puca. Puca, graças. 869, pronto pra cópia. Pronto, cópia. Salvador, Brasília, 360, pêndulo 17, decola pista 10, curva A, direita, saída Arrapó, transição Alefa, controle 120, décima 8, transponder 5430, gol no 869. Brasília, 360, autorizado, conforme, pêndulo 17, decolando da 10, curva direita na Arrapó. Transição Eleva. 1208 é o controle, 5430 é o transponder. 1869 da Gol, no 612 a pushback e acionamento. Autorizado, chantagem. Chamarelo. Azul 4206, pronto pra cota. Chama aqui o prossiga, Azul 4206. Salvador Recife, nível 330, veio para o Zulu 17, decola pista 10, curva à esquerda, saída Pucaracaju, controle 120, décima 8, transponda 5436, 4206. 330 para Recife, decolando 90, recusou na esquerda, saída Fuca, Aracaju, atleta de 17, 20, décima 8, controle, transponda 5336, azul 4206. 5436, portão 1 no chão, 5436, vou chamar o azul 4206. Voo 645 desce via para 2000, ajuste no 03, reporta localizador. Via desce 2000, reporta no localizador, voo 645. Prazer 143, desça para 4000 pés, ajuste no 03. 4000, ajuste no 03, voo 145. Controle Salvador, tá 3294. São 3894, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desce o mantém 050. 040050, são 3894, informa que agora está setor de rios na proa 080. Informação aqui na próxima favola. Gente, após o término dos desvios, o são 3894. Ok, após o término dos desvios, pode voar na proa de dunas? Salvador, boa noite, é o Azão 6919, utilização de Campinas, 340, informação grave. 6919, aguarde sua distância cópia, o ajuste no 013. Gente, na sua. Então, 3894, o desvio vai ser por quantas milhas? 40 milhas, está 3894. Gente, está presente em condições de voar dunas? Ainda não, 3894. Em mais de milhas, provavelmente será possível dunas. Gente, tem condições de desvio pela esquerda, mas na proa 040, 050, é apenas devido a um tráfego na saída coral que poderia ser cumprido para a nave do sul mais à frente. Mili 3, uma boa viagem, 1869. Ok, via Pátio, Ponte Pé, lá, 1895 lá. Obrigado e bom trabalho. Fala Gol, Nuno 66, livrou pista boa. O Nuno 66, táxi via Alfa, repórter Xa Juliette. Alfa, repórter Juliette, Nuno 66. Vamos. Solo? Segue. Eu colidi com um pássaro, tá sobre a pista, é isso? Negativo, senhor. Só tinha um bando bem grande. Ok, graças. Vocês foram mais ligeiros que nós. 3894, reaproando mais. Gente, então 3894. Está autorizado para 6143. Chalé 143 desce via para 2000, ajustando 04. Desce via, vem 1645 estabilizou? Partiu, acabou de estabilizar. Beta 14, 1895. 1895. Foi Salvador, Gol no 645, boa noite. Gente, Gol no 645, tira aproximação, reporta visual com campo, baixar o travado, que é legal no 094. Gente, no 094, já baixou o travado, Gol no 645. Gol no 6, conforme rota, decola pista no 0, curva à direita, saída da El, Lida Motiva, controle 120, décima 8, transponda 5406, ou azul 69 no 9. 9999, 5 Campinas, 340, e a 3 Luna 0, Decola Pitano 0, controle da direita, Dael, Leder, Máquina. Controle 2-0, decimal 8, adiciona 5406. 5406, chame pronto, 69 no mar. 69 no mar. O número 66, sou Juliette. 1166, Juliette, portão 612. 612, seja. A coordenação da chegada 73894 informa que após Mari necessita manter para 060 por 20 milhas para então voadora. 73894. Com tráfego da companhia Boeing 737 na final? Afirmativo. Após passagem, autorizado ali a manter a cabeça no zero. Após ali manter no zero, no 869. Tá 3894, tá pro ano do nada presente. Gente. Ô, oh, ILS, essa é 6143. 2-1895. Planta Sônia, boa noite. Sou eu, Xanem 6143, no ILS, boa noite. Xanem 6143, já avistado, agora é pista livre. Quem negar no 013, padrão. O 645, no solo 38, livre à direita, chama solo 121 decimal 1, se possível agiliza. Agiliza 121, gol 9645. Ô Salvador, o gol no 6889 foi instruído após alinhar e manter, né? Eu vou ficar parado aqui, porque eu estava avançando. Gol no 869, autorizado a alinhar e manter, cabeça 10. Positivo, então alinha e mantém. Eu tô entendido que o senhor estava já dando pouso pro Xané. Negativo, negativo. Boa tarde, Ivan. 645, táxi via Alfa, reporte, registro Juliette. Gente via Alfa, vai reportante da Juliette, 645. São 3894, desça para 2000 pés, ajuste no 013, está livre LS, reporta localizador. Xeré 6143, avistado, livre pouso, pista no zero, vento 090 graus, 039. Livre pouso, BA 143. Boa noite, 69, escola 240, chama controle no 20.8. 208, graças. Boa noite, cruza 1300. 5. No 645, ingressa Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, no 645. Azul 2591 no controle. Azul 2591 no controle. Você já me escuta? Agora 57 milhas de Salvador, revisual está terminado. Suba e mantenha o nível 160 e chame controle Ilhéus, 1201. Controle Ilhéus 201, obrigado, bora. Xané 6143, levando a sua escuta. Boa noite. Boa noite, 6143. Prossegue via Alfa Juliette, o portão 07. Alfa Juliette para 07, 6143.